cima e bate na palminha. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Bate na palminha e bate na palminha. E bate na palminha. Vai começar a pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga, joga a mão, joga, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga o bracinho direito pra cima, o bracinho direito pra cima, e gira, e gira, e gira, e gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, girando, girando, a outra side tá chegando, girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando, girando, aí novinha vem embalo, e no final da festa eu te giro, girando, girando, a outra side tá chegando, girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando, girando, aí novinha vem embalo, e no final da festa eu te pego no meu carro. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Supermetrô, a estação do som. Vamos pra sul do nosso amigo Naldinho, só longe. O de Augusto aqui, Vitar, está aqui com a gente, o Wilson. Um abraço do Leozinho, Wilson, pra você, só, você, só, você, só, você. Vai, vai, vai. Para mexer a batida. Olha o batidão do carimbó. Batidão do carimbó. Vem no carimbó. Vem no carimbó. Vem no carimbó. No carimbó. No carimbó. No carimbó. Bora misturando, misturando, misturando. Era do que era bandida. Era do que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era do que era bandida. O carimbozão aí. Saiu com DJ um dia. E agora? Isso não é legal. Ei, meu irmão, eu gosto do batidão. Para isso, para isso, para isso, para isso. E agora? No meio do pitio. Passando Wilson, um abraço pra família praiana. Dá o maior valor no programa do Top na Princesa Fiel. Um abraço pra você, você. No meio do pitio. Batidão, batidão. Seu cinegrafista aqui, ó. Deixa eu pedir pra você virar e filmar essa galera. Juninho, dá uma forra aí. Dá uma segurando na luz aí pros nossos cinegrafistas. Todo mundo com a mãozinha pra cima aí pra aparecer no nosso DVD. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Bate na palminha. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Eu vou no rei, vocês vão no rei. Vem! Vem! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Bora liberando o batidão! Agacha a namoradeira, namora um malandro louco, eles passam atrás. Super Metrô, a estação do som. O maior recuo. No meio do... Eu piso no meio do pitio. Olha! No meio do pitio. Amigo Jorinho, o também, nosso amigo Marcos! Pitio. Amigo Rogério Renan! Amigo Chicote também! Agora a gente, um abraço pra você ali! Viu o seu Moreira, da equipe Rasposa, aí no Sandro, lá no Correio, Correio! Curto sobrevoando, eu logo pude prever. Vamos mandar vocês, gente! Parece que vai chover! E o nosso parceiro Roberto Mortela também, rapaziada! Lá de Vila Fácil, no município de Gaporema! Tá aqui pra gente, com a gente, gordinho, gordinho, gordinho, gordinho! O parceiro Fábio João Andréu, o Dolis, o Afandesco e a galera do Penha. Um abraço. O Bruninho chegou aqui e disse assim, Wilson, hoje eu tô daquele jeito. Hoje. Quem é que tá de rock aí, bota a mão pra cima. E diz assim, ó. Hoje. Hoje. Vamos lá! Eu tô de rock hoje. Eu tô de rock hoje. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, é rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido! É rock doido, metrôzão! tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. É uma dela, fui, bate lá, é uma senha. Um abraço na Léo, seja dirigido a Carolzinha, a Gracinha com a gente. Um abraço no Léozinho, no Wilson. Não, eu não quero dinheiro, vou ver. Que eu já não tinha acontecido. Pra você fazer amizade, para você. Logo você? Que eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga dela. Fui, bate lá, é uma. E aí, Bruninho, do aparelho? É uma dela. Fui, bate lá. E é com o Liguinho, não se liga na Bruninho. Com a mulher, então. E o deixar de Gracinha, Marcelão, de Capanema, meu irmão. É uma dela. Fui, bate lá. Da Igua, a gente, nosso amigo Antônio Marcos, a esposa também, o Marinaldo, da festa do Feijão, um abraço, garoto! É uma dela, não abandona o filho da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Vai sentar. Vai no bastidão, Beto no metrôzão. E a família GDA tá no ar. Edilson Resto, rival da Rose, com a gente, o Daniel, Alene, o Alanzinho, o Juninho e a primeira dama. E o chapa da equipe Fumaça do São Raimundo. Um abraço do Leozinho. O amigo Diabo tá comigo aí, irmão. Valeu! Os megas primos ali! Passando o Robertinho e Thales, o Jefferson, o Thaís, o Carlos, o Guilherme Reis, os nossos esporte, a Xana de Barafé, a sua gente! E aí, DJ Jamerson! Um abraço pra você do Wilson e Alô! Batidão! No batidão! Vem! E quem confia em Deus vai botando o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Os nossos moleques da treta, o Joel Raimundo, o Cachuína Absoluto, já na abração. O nosso Guimitais também com a gente. O nosso Sanchinho Safado, trezeiro com a gente, garoto, valeu! Os ossos entrosados aqui, ó. Super Metrô. E com a equipe ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar. Valeu, CD aqui! Pra você a página virada. E com a equipe ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Agora. Obrigado, meu técnico oficial! Valeu, CD, obrigado, meu irmão! Leozinho, né, Marquinho? O que me fez chorar? E o nosso Marcelo Sandrinho, o Gordinho, a Sandra, a galera do São Pedro tá com a gente. Em novembro foi quando eu te conheci assim, feito um herói de cinema, disposto a lutar. Valeu, maluquinho, valeu, Ricardo! Hoje as lembranças. Obrigado pela moral aí! aí, meu irmão! E a nossa família praiana também desejando um feliz aniversário ao nosso grande amigo Andrei, ao nosso grande amigo Adinaldo, também da família praiana aí. Ele tá no berço e tá comemorando com ele. Super Metrô. E a nossa família pressão de Salinas. Abraço aí, o Surinã, o Goimbra também. Vai, Rodrigo. Eu errei, te peço perdoe. E aí? Não sei mais o que fazer sem você aqui. Pega as primos. Eu errei, te peço. Um abraço pra Eliane Coimbra, a Salinas, segue com a gente. O nosso parceiro também, Design, Henrique Martins. Juninho Design. O Design do metrô do Leozinho. Bruninho do aparelho chega. Eu te pedi, hoje só preciso. Deixa de gracinha. Viviane Batidão, DJ Genilson incomparável. E a nossa galera da Vila Xuriá de Bragança. Os nossos seguidores aqui. Insulto. Nesse novembro foi quando eu te conheci. Meus irmãos de virar mais pra gente. Feito um herói de cinema, disposto a lutar pra mim. Batidão! Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Eu gosto da vibração! Vem no meu do gadão, vem! Um abraço, toda a rapaziada da cidade nova de Belém do Pará, ali com a gente. Olha só. E a galera também da família Santa Brígida. Vem no catucadão, vem no catucadão. Vem, vem, vem, vem. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão. Djalma, o Júnior, isso aqui, o Joãozinho também na pressão, valeu, galera! Bora, maluquinho, bora, Ricardo! DJ Paulinho, tadinho das produções! Um abraço a toda a galera do Icuí, com a Jarada, ali com a Gejana Lideua, o Valcinho, o Zequinho, o Júnior, o Luiz e a galera que estão bem na entrada da festa. Um abraço a vocês, ligado. E a galera vai descer. Quem vai descer esta manhã, bota o Brasil pra cima, que eu quero ver. Quem vai amanhecer com a gente, bota o Brasil lá pra cima. E quem tá feliz, dá um grito. Ficar melhor e eu quero ver melhorar e agora, meu irmão. São os homens sinceros, cadê o grito? Quem gosta de mulher aí, dá o gritão! Só a macharada que gosta de mulher vai chamar agora, ó. Beleza, beleza, beleza. Cadê o grito das mulheres que gostam de homens? Só a mulherola vai mandar pra lá agora! Já! Demais! Tá bonito, tá bonito! É a Vila da Penha! E a família Migraus também lá de Vila Fátima! Tá aqui em Brasília, igual a gente, o Wilson Metrô, chegue de tudo aqui no Festival do Ice! Super Metrô, a estação do som! Gasolino, Lenildo e o Lauzinho com a gente desde cedo. Um abraço pra vocês e a galera do Mercadinho. Valeu! E a mãozinha pra cima, diz! Aleluia, aleluia, aleluia. o Ciro de Tamarizes. E tem o Popsu. É pressão, garoto. Bora, meu DJ Ricardo, garoto. A mãozinha pra cima aí. Tá gravando, não tá mais aqui. Quem é que tá tocando, Leozinho? Quem é? Marcelo Renato, Guigo Lucas, o Caio Martins, Rodrigo Martins, o Marcelo, equipe taça aqui frente a frente com a gente. Diz que me ama, mas sei que não. Nada fiz de bem, mas White. Porque eu sei. E vem o Wilson. Não desejo isso pra ninguém. Então vamos acabar. Parceiro Henrique, Arlone, o Branco da Dovô, o Hélio da Dovô também, Aldeia, Luana, Aline, a Lívia e a Marcelo Jacaré, tá aqui no Festival do Aiz. Um abraço, garoto. Nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Meu amigo Oscarzinho, o de menor do meu Carlos Gês com a gente. Amigo Reto de Paraupebas. E pra não piorar este erro. O quê? Se me deixem. Não! Não! Nós vamos ficar por aqui. E a mãozinha? Ei! Oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Um festão no Ice, como é que tá todo mundo? Todo mundo louco, louco, louco. Todo mundo louco, louco, louco. Ao disco digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Tá todo mundo doido! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E as novinhas? Mr. Catra! Faz a boquinha do animal. E o nosso parceiro Vandeco da Cabanache. E a sobreira dama com a gente, a galera de Belém do Pará. Quem é de Belém aí, dá um grito! Ricardo, a família ganha saúde com a gente. Deixa de gracinha, deixa de gracinha, meu irmão. E também a galera do Bacabal tá aqui com a gente, o Wilson. Um abraço, meu irmão. Cadê meu índiozinho, Ricardo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? In the desert glowing up the sunshine. Super Metrô, a estação do som. E no nosso DVD também, meu irmão, pra ficar bonito. E dá uma festa do Arce Vila do Pinha. É o Metrô, seu do Sertão, Sertão. Olha só, Wilson, parceiro nosso, acabou de perder a chave da sua moto. E você que encontrou a chave de uma moto, não chega aqui, tá certo? No nosso comando. E você será super, mas super bem gratificado, tá certo, gente? Bom, chega aí, chega aí. Oh, Careca Produções, registrando tudo, garoto. Denilson GT, ataque do ladinho. E a minha família Carreta, Mega Sinalsaldo de Salinas aqui com a gente. E DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Vem dando batida, dando batida, dando batida, dando batida. Vai, toma! Vai, toma, sabe? Vai, toma! Vai! Vai, toma, sabe? Vai, toma! Vai, toma, sabe? Tá possuído agora! Atenção, tudo bem! Falou que eu... Amigo Dilson do Rock também, ele único. Amigo Lencinho. O criticado da Guajete. Denilcinho também, toda a galera. Obrigado pelo carinho. Valeu, meu irmão. O nosso parceiro Matheus, o Gerson Ruth. O nosso amigo Lu. Bora, minha equipe, tá ali frente a frente. Nossos entrosados também. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Os anjinhos da farra, obrigado pelo carinho. Um abraço do Leozinho da Princesa pra vocês. Bora, bora, bora, bora, bora. Super Metrô. Super Metrô, a estação do som. E o nosso Marcelo Lourinho lá no São Pedro Guargês. Um abraço pra você, Lourinho. Obrigado pela vida, garoto. Deixa, quem gosta do escurinho aí, pode botar a mãozinha pra cima. Quem já fez amor e dá valor em fazer amor no escurinho aí, meu irmão? E quem vai aproveitar o escurinho daqui a pouquinho, dá uma fugidinha. Uma fugidinha lá na praia daqui a pouquinho no escurinho, quem é? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e joga a mãozinha. Joga a mãozinha, bate na palma da mão. E bate, bate, bate. E bate, bate, bate. E bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Família GDA, tá aqui do Argentina pra GDA pra você, só vem. Bora, Denilson, GDA, garoto, seja bem-vindo aqui, aqui, aqui. Bruninho, papá, cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Vai, vai, vai, vai. Deixa de gracinha, galera. Esses aí não abandonam, é muca, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. Dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Nosso amigo Neto Bala também, de Cândido Mendes, Maranhão. Ele vem você com a gente, tá na área. Abraço você ali, o Marcelo também, o bonde de Cacheal, meu irmão. Valeu! DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Passando o Wilson, abraço a toda rapaziada também do Icuí, Guajará, lá de Belém, no Pará, aqui em Brasília com a gente. Vem do Icuí aí, bota o Brasil no Brasil, eu quero ver a galera do Icuí. Obrigado pelo carinho, gente, vieram de longe pra curtir o Festival do Ice, Ice, Ice. E quem é de Salinas aí, pode botar a mãozinha pra cima, quem é de Salinas? Quem é de Belém? Quem é de Capanema? E a galera de Bragança, cadê? E quem é da Vila da Penha aí? Estamos no livro com palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus o... Amigo Vazineiro, já uma Bortela também da Guajete. Abraço pra você, meu garoto, obrigado pelo carinho. Abraço do Wilderson. Quite. Coração explode pela boca. O nosso amigo Rodrigo também. Eu sou de Conchu Crocodilo hoje em Santarém novo. O Vespão do Garguês. É Conchu Metrô aqui do Pênio. Obrigado você, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Amigão, também das terras está com a gente. No Pênio, um abraço. Meu amigo Edivane também da Guajara. Obrigado você, Edivane. Valeu. Tatuamos nossa imagem no coração. família CDI lá de Traquatema, da Língua G. Um abraço pra vocês, comunidade. Bora, meu parceiro, já abençoa na princesa. Bora, meu DJ. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Quem gostou, dá um grito aí. Parceiro Genessa, faço um abraço pra vocês também. Obrigado pelo carinho. Fala! Hey. Rodrigo Neto! Esse tom de voz eu reconheço. Sabe o Sandro de Bragança? E a galera do piquenique de Bragança, os nossos seguidores, meu irmão! Vamos agir! Deixa de gracinha! Obrigado, deixa de gracinha! Obrigado, Bruninho! Coliguinha, sem liguinha, coliguinha, sem liguinha, coliguinha! O quê? Vamos lá do Júlio, também o Orlando Martins, o amigo Leandrinho, o próprio da minha família do Norte, no quilômetro 38, Maracanã, a torcida do Versão do Ice. Só dá pra saber se acontecer. Chega aí, Marquinhos, prepara tudo aqui, Marquinhos, abre hora. Chega aí, meu gerente. O bagulho tá o quê? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O nosso parceiro Roberto Portela também tá ali com a gente. 26 de novembro, é o Ciro de Itamari com o Pop Song. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem vai até as 6 da manhã aí? Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. E bate na palminha, e bate na palminha. 3, 2, 1, agora é assim. Os moleques a louca no tá do teu. Eu cheguei aqui, logo senti que a minha pessoa. O amigo vindo do pancadão de Salinas. Minha vista. Ele tá no ladinho do Super Metrô. Você conquistou meu coração e eu entrego todinho a você. Super Top, tu é minha paixão. Senti, não sei viver. Bora ensinar todo mundo agora. A mãozinha direita aí. Pra fazer o S do metrô. S de Super. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S vem pra cá. Parceiro Raimundinho faz vibração, tá aqui no metrôzão, abraço a você também. Abraço do Léozinho da Princesa. S de palma, joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu. E faz, e faz o S, e faz a cabeça. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, cruza os dedinhos pro céu e faz o S sobre a cabeça. É o S de Super Metrô, a estação do som. Vovó! E aí, na sua festa, avisa que quem sair, entrar vai ter que pagar novamente o ingresso, tá bom, gente? Fiquem cientes aí que quem sair pra entrar novamente vai ter que pagar o ingresso, ok? Ainda dessa direção do nosso evento! Super Metrô. Eu vou lembrar sempre de, mas quando você me deu fora. Abraço também, o pescoço. Ai, amigo Gleido e a galera do Ministério. Vamos ligar em Maracanã. A Joana Guilherme do Barã, da Marambaia, o Felipe, o Lucas, o Teco, o Vichinho, amigo Thiago também. Você, e a Brina, a Dani, a Pai Ratinho, a Larissa, sua primeira dama aqui com a gente. Ah, ah, um abraço a toda a galera também lá do Benfica com a gente. Ela veio de longe com o seu metrôzão, não sou, não sou. Quem é que lembra dessa aqui? Sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o nossos esfoca Xana de Parabela. Bela. Tá com medo do amor e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Daqui a pouquinho deu o nosso show. Vai virar tua cabeça, vai. E o nosso parceiro Jair, galera de Garapé, um abraço pra você, senhor. Obrigado pelo carinho. É. Tá com medo. Lucas Martins, Kaique Martins, Henrique Martins, Eduardo Martins. Vivi Marcos de Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Vivi Marcos de Gaiato, tocando todas, como se fosse. Oi, Super Cachorro, esse amigo com a gente, grande abraço. Ela lição também nova aqui. Juntos com a galera. A gente fez. Acabou o sossego, obrigado pelo carinho. Valeu, Beri, Beri. Ouvindo Fronteiras aqui pra curtir. O metrô e o Gaia, meu irmão. 9974747. Batidão! Quando tu me deu um sorriso, eu te riso. Super Metro! Quem tá gostando do metrô, dá um grito! Se dando longe, saúde. Ele te ama muito, meu xiii. Sabes tu que digo eu, e o nosso parceiro Gato do Comércio, um abraço gato pra você também. E toda a nossa comitiva lá de Maracanã, um abraço do Léozinho. O amigo Robson também da Penha. E a família Bressão, aí o Churrei, Renan Coimbra. Da Vila Guru Sobaú, tá com a gente, obrigado por você. Olá, Simonel, não chega pedindo com o maluquinho aqui do comando, olá, Simonel. Oitavo verso, Manuel, esse garoto. Comigo bala de canto e no meio de Maranhão, já está na área. Tá aqui curtindo o som do Metrô Santos. Super Metrô. Super Metrô. Passando o Leomato de Salinas. Deixa ele gracinha pro Nil da Aparelho. E a nossa GDA também tá aqui do ladinho, meu irmão, meu irmão. Renato Kiko Lucas, Kaique Martins. O Rodrigo também, o Marcelo, toda a equipe tá com a gente. Valeu, garoto! Nossos entrosados, um abraço pros entrosados também com a gente. Atenção, Luciane, como ela chega, o seu irmão aqui atrás, tá certo? Alô, Luciane! Um abraço pra toda a equipe Spoca, Gelo, Lucas, o nosso amigo Mango, Nica, Miruca, a Josi, velho, a toda a rapaziada da língua, gente! Super Metrô! Super Metrô! DJ Wilson White. DJ Wilson White. White. Olha, meu metrôzão! Vamos! Olha, maluquinho, bora, Ricardo! E a nossa galera de Salinas! You're my love, take me higher. Bom Juxinho, pop também! Lá na Vila de... Por o seu baú, vai dar com a gente, obrigado você! Tá na área, obrigado, meu irmão! Super, e o nosso parceiro Vando de Piraba, também dá com a gente, Wilson! Um abraço pra você com muito carinho, garoto! Juninho, joga os brutos aí pra gente poder ver o que você tá falando, gente! Escurece, Juninho, escurece, Juninho. Eu sei, oh, ma, la, la, la, la, la, la. Segurando! Segurando! Segurando! Quem tá feliz aí? Joga as suas mãozinhas pra cima, quem é filho de Deus, quem tá feliz na vida. Quem vai até a sexta da manhã aí? E quem não tá cansado, dá um grito, meu irmão. Quem tá apaixonado, canta assim. Pra relaxar um pouquinho, pra galera curtir de boa. Já já tem show. THG. Fecha os olhos, vai. E solta a voz aí. Abraçada, gente, se beijando. Nosso amor pelo ar vai se espalhando. Peraí. Pra ficar mais bonito, para todo mundo botar as duas mãozinhas pra cima. As duas mãozinhas pra cima. Com as duas mãozinhas pra cima, jogando pro lado e pro outro. Júnior da companhia com a luz aí. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Solta a voz aí. THG. Queria estar navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando. O sincronismo profissional, meu irmão, meu irmão. Parando, não conheço o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Um abraço, nosso grande amigo branco. Amigo Hélio também na bunda, na bumbum, e ela aperta, gosta de ela aperta sua. E me faz delirar, e você quer ver, se eu podia se apaixonar. Vou estar com você, quando mais precisar. Querendo ou não querendo, comigo pode contar. O vídeo da luz do sol, que o sol tem a calor. Duvida até da verdade, mas ouvi e me amou. E a mãozinha pra cima. Mas ouvi e me amou. Estação do som. Que lixo, cê tá de brincadeira. Olá, nosso Elano Icuí, Guajará. Olá, Lideua. É aqui o seu pé de manhã, minha galera. Quarta-feira. Big the Big. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. Olha pra parar tudo, minha produção. Não preciso. Vitor Design, meu irmão. Para Bruninho! Que deixa de gracinha! Bora, Ricardo Maluquinho! Sei se dou na cara dela, um bato em você. Mas eu não me atrapalho a sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz. Toma aqui, eu sinto. E deu, papai! Não sei se dou na cara dela, um bato em você. O amigo Eduardo Martins também liga na Piaçu! Obrigado, garoto! E pra ajudar a pagar. Vem a Marcele também, o Aldenir de Capanema, o amigo DJ Emerson, Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Já já tem show. Enquanto isso, o Wilson vai tocando devagarinho. Devagar, garota louca, estão ali ensinosa para uma jovem. Mas se chega tão... Parabéns, o nosso abraço aí. Nosso muito obrigado pelo apoio da nossa família Gaia Salso. Obrigado, meu irmão. Alô, Gaia! Cadê o Gaia, maluco? É melhor aproveitar antes de você pegar. Amigo Carlos, você, obrigado você, meu irmão. Também valeu. Para Vitor. Maluquinho. Ricardo. Você não sabe quando... Os megas primos com a gente. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. E a nossa comitiva do doutor Evandro Muniz está com a gente. Obrigado, doutor Evandro Muniz. O quilômetro 27. Rodrigo Santarém. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. E aí, Arthurzinho? Meus segredos vem me revelar. Quero cumprir. Amigo Miragol, do Miragol, gente, obrigado, Miragol. Abraço, mano! Sonhar nem todos White realizarão. Quando perceberar. O seu tempo vai chegar. Super Metrô, a estação do som. Super Metrô. Sucesso. Oitava festa do Ice. E o Medrozão detonando. Você não sabe quando... Pedro e Gaia Saúde, hoje é um sucesso. Que entender que amores vem e vai. E tá lotadinho, meu irmão. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Bora, Bruninho! Seu segredo... Deixa de Gracinha também estar com a gente. Quero compreender porque você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Deixa de Gracinha, vem cá, deixa de Gracinha. Vem cá rapidinho, por favor. Que o seu tempo vai chegar. Manda 007. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu bar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive... É hora de pegar o chupisco aí, dançar com o ladinho. Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade. Rodrigo Neto tá comigo. Abraço, garoto. Com sua habilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço? E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lá. É o meu amigo Vitor Pancadão de Salinas, meu irmão. O preço que eu pago é nunca ser amada de... Obrigado, viu, Vitor? Obrigado pelo carinho. Fique à vontade aí, meu irmão. Você tá em casa, viu, Vitor? Deixa de gracinha. É amigo do Deixa de Gracinha, do Bruninho, é meu amigo, viu, Vitor? Abraço pra você aqui do Rio de Socorro. Alô, Leozinho! Já tem jeito. 007. Só vim me desculpar, eu não vou deixar. Renato também, o Kiko. Amigo Lucas. Sua amiga, pois sim. O Kaique Martins. Você vai me odiar. Rodrigo Martins. Mas eu menti. Marcelo com a equipe Tais. Eu me meti no meio. Valeu, minha equipe Tais. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade. Eu vou resolver. Não quero atrapalhar. Amigo Neto Bala, também o Marcelo e o Fabinho. É, né? E o preço que eu pago é nunca ser amada de... Lério Suave, chamei o Renan Garcia. Respeitar nessa cidade, amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E chama a Portela também, sua esposa Silvana. Abraço, meu irmão. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel. E agora? E agora fala que me ama. Eita, metrô! E agora que não tem mais nada. Super Metrô, a estação do som. Diz, diz. Diz que morre de amor por mim. Agora. depois de ter chorado e... Os nossos Eugênios, o pop de bonito, obrigado pela moral. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Quer achar a chave de uma moto aí? Tem uma gratificação aqui, tá bom? Vou entregar aqui atrás. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Momento de dançar com a Lagina agora. Hoje tanta dor. É hora de namorar, é hora de se arranjar. Meu, é a chance que eu tô te dando. Pega o seu piso que vai dançar. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. Para o Wilson. Pois que já não tem mais amor. Beleza. E sim, você ficou mais frio, meu inverno. Parece... Bora pra cima então, já já tem show do metrô. Pra galera da Vila do Vênia. E vai ser uma pressão e tanto aí, garoto. Agora, e agora fala que me ama. E a gente já quer. Que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado. O amigo Fernando Rodrigues, o Alisson. Pelo seu alvo, chamei o Renan Garcia. Amigo Maigo. E o Suleiman. Que um dia eu vivi. E vai baixando cada vez mais o índice de pessoas solteiras hoje aqui, ó. Que legal. Pedro tocando pra todos os gostos. Tão tranquilo. Um jogo pesado, né? Que já não faz amor. Isso você. Ô, piloto Júlio, do amigo Orlando. Meu inverno. Amigo Orlando Martins, um abraço você, Moisés. Amigo Leandrinho, o pop da família. Do Norte, no quilômetro 18. Maracanã. É minha dor. Tá curtindo o versão do Ice, meu irmão. E agora? E agora fala que me ama. E a minha super taça também com a gente. Não tem mais nada. Valeu, já em peso hoje, com certeza, na festa do Ice. E de amor por mim. Pra cima, garoto. E agora, depois de ter chorado. Erguimão, é isso? Abraço, Erguimão, pra você. Amigo Chocolate no Pênia. Agora é todo mundo aqui. Vai saber que o dia... Pra dia que tá solteiro aí. Chega na gatinha agora e dança, meu irmão.